Agora, esta é triste. Chegou aí um pato a uma marcearia. Chegou lá. Tem comida para patos? Não, amigo, não tenho comida para patos, não. Isto aqui é uma marcearia fina, caramba. Pode vai lá no outro dia. Tem comida para patos? O amigo já lhe disse outro que não tem nada dessa merda, cara. Vai lá no outro dia. Tem comida para patas. Amigo, se você voltar a vir aqui outra vez, vou-lhe pregar as patas ao chão, caralho. Pato vai lá no outro dia. Tem pregos? Não tem pregos, não. E comida para patas? Tem.